Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Olá, meus queridos amigos, estamos chegando, graças a Deus, mais uma vez estamos juntos e misturados, como sempre, aqui no nosso Mundo Sertanejo. Muita música, muita alegria, muito astral no seu rádio a partir de agora. Muitos alôs para todos os nossos ouvintes do Brasil inteiro. A cada um de vocês, o meu beijo carinhoso, viu? O meu muito obrigado pelo carinho da audiência, viu? Todos vocês que estão sintonizados em todas as nossas rádios parceiras pelo Brasil inteiro, exibindo o nosso programa. A cada diretor, cada programador, cada locutor, cada recepcionista, a todos vocês que compõem essas equipes fantásticas que fazem esse sucesso fantástico, exibindo nosso programa aí na sua rádio. Muito obrigado pela parceria de sucesso, viu? Zezé de Camargo e Luciano cantam abrindo o programa Flores em Vida. Quero seu amor agora, não há saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores em vida, seu sorriso a mim iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Jardim do amor, yeah. Eu quero viver a vida. Quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor, yeah. Do nosso amor. Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Jardim do amor, yeah. Eu quero viver a vida. Quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor, yeah. Do nosso amor. Muito bem, vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar. Um beijo para minha querida Ana Paula Vieira, em Nova Ponte, Minas Gerais. Ela é comigo no Facebook, diz que não perde o programa, né? Um abraço a todos vocês, amigos de Nova Ponte, Estadão de Minas Gerais. Valeu, Ana Paula Vieira. A minha querida Alessandra Souza, em Berilo, Minas Gerais, também ouvindo nosso programa pela rádio Arai FM. Um beijo para todos vocês, amigos de Caetitu, de Água Limpa. Ô, Vilma Fernandes, um beijo, viu? A todos vocês, ouvintes da rádio Arai FM. Um abraço, Reginaldo Franco, todos da equipe. Um beijo, muito obrigado para vocês aí, viu? Minha querida Camila Martins, em Porangatu, Goiás, também ligada no nosso programa. A minha querida Ana Cláudia Ferreira, em Santa Zélia, no Paraná, também ouvindo o Mundo Sertanejo. Um abraço a todo mundo. Diego Valadares canta para todos vocês cantar e dançar comigo. Grande sucesso, Cabra Danado. Canta, Diego Valadares. O garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Ele entra no baile chamando atenção, as mulheres danadas provoca tesão. Ele dá uma, duas ou três olhadas de lado. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Pelos na testa, tipo sarado, aonde conversa, joga seu charme pra mulherada, assanhadas. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Maravilha, maravilha, vamos em frente, o Mundo Sertanejo está no ar. O meu amigo Alan Sérgio, aí da Rádio ABC Shalom de Cuiabá, pediu para que eu mande alguns abraços aqui para os amigos ouvintes da rádio aí, né? Só alguns, porque o programa tem uma audiência muito grande e vamos mandar alô para alguns amigos aqui, né? Um beijo aí para Ana Marques, a minha querida Maria Luana, a Marta Rodrigues, a Leia Ramos, a Vera Moreno,

Muito bem, muito bem. Vamos em frente. A música não pode parar. Todos os sucessos sertanejos passam por aqui. E vocês, amigos ouvintes, gostam, né? Meu amigo Mike Santos, em Vitória da Conquista, no Estadão da Bahia, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu, Mike? Um abraço a todos vocês aí de Vitória da Conquista, no Estadão da Bahia. Meu amigo Sérgio Márcio José, em Rubim, aí no Estadão de Minas Gerais. Os amigos da rádio Alternativa FM, em Rubim. Ô, Carlos Souza, um beijo, obrigado pelo carinho de sempre, viu? Nós temos audiência muito grande em Rubim. Um abraço a todos vocês, amigos, da Rádio Alternativa FM em Rubim, no Estadão de Minas Gerais. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês, viu? A minha querida Francinete Gonçalves, em Várzea Paulista, aí no Estadão de São Paulo, muito obrigado pelo carinho. A minha querida Vitória, em Bom Jesus, no Estadão de Goiás, Rádio Alvorecer FM, exibindo nosso programa. Muito obrigado a todos vocês aí, amigos da Rádio Alvorecer FM, em Bom Jesus, Estadão de Goiás. Aí, Vicky Rodrigues, a sua mamãe, todo mundo ouvindo Mundo Sertanejo. A minha amiga Piedade, o meu amigo Hamilton, também meu amigo Carlinho, em Bom Jardim de Goiás, Rádio Serra Negra FM, exibindo nosso programa. Um abraço a todos vocês, amigos da Serra Negra FM, em Bom Jardim de Goiás. Ah, é só sucesso! J. Neves canta O Avião. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Maravilha, maravilha, meu amigo J. Neves cantou pra vocês, é muito romântico, né? A música O Avião, é só sucesso. A minha querida Marlene Mira, em Joinville, Santa Catarina, ligada no nosso programa. Um abraço, meu amigo Bruno Reis, aí da Rádio Princesa FM, exibindo o nosso programa. Meu amigo Márcio Emerson, em Érico Cardoso, os amigos da Rádio Cultura FM, exibindo o nosso programa. A Edinete Medeiros, em Santa Luzia do Paruá, ligada no mundo sertanejo. Oi, Zé Torres, um beijo pra todos vocês aí, viu? Gorete, Diogo, todo mundo ouvindo o mundo sertanejo. É, meu amigo Direitos, amigos dos Direitos Humanos em Vetuporanga, no Estadão de São Paulo também, ouvindo o mundo sertanejo. A minha querida Leidiane Araújo, em Timó, aí no Estadão do Maranhão, ouvindo o nosso programa pela Rádio Clube FM de Teresina. Teresina, capital de todos os piauienses, né? É só atravessar a ponte de Teresina para Timó, é pertinho, né? Oi, Leidiana Araújo, um beijo para vocês, amigos de Timó, muito obrigado pelo carinho de sempre. Santana da Silva, Santana da Silva, em Uberlândia, Minas Gerais, um abraço a todos vocês aí da Rádio O Dia Web, O Dia HD, exibindo o nosso programa, muito obrigado, viu? Meu amigo Beto Machado, Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, a Ivana Rocha, todos os amigos da 90.9 FM, um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Aí meu amigo Luciano Santos, da Rádio Nova Dimensão FM, em Aciara, Estadão de Goiás, os amigos da Rádio Simolândia FM, em Simolândia. Ô, Gilmar Souza, um abraço, viu, a todos vocês, amigos de Simolândia, toda a região, Simolândia, Alvorada do Norte, e Aciara, Posse, toda essa região, ouvindo o mundo sertanejo. Marcos e Beluti cantam Domingo de Manhã. Com voz de sono, foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir, depois me ligue aqui. Eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar. Oh, que chato. E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe? Deus me livre. Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai. Mas eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir sua voz de sono domingo de manhã. Domingo de manhã. Voz de sono, foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir, depois me ligue aqui. Eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar. Oh, que chato. E se eu tivesse agora velejando no barquinho no Caribe? Deus me livre. Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai. Mas eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir sua voz de sono domingo de manhã. No domingo de manhã.